Golfmar autorizado. Ingresso e decolagem pista no 7, vento no 20 graus, 109. Prossiga na escuta. Chegou para livrar tráfego na decolagem, pequeno poste que decolou sua frente. Voa na proa 340, limite dessa proa 35 mm. Sobre alteração radar, proa 340, limite 35 milhas. Para o Juliette Uniforme Romeu. Cliente Juliette Uniforme Romeu, completa a sinal LF, solicite a torre sinal 17, Juliette Uniforme Romeu. Cliente Matou, 1295, obrigado. Não, 1295, tá aqui. Seis, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia. Papá Romeu, Juliette Uniforme Romeu e LS 10. Ainda não baixou e travou. Se possível, solicitam a base pela direita 17. Cliente, Papá Romeu, Juliette, Uniforme Romeu. Continua a aproximação, chame pronto para o cancelamento. Ato 6570, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Taxiway Índia. No ponto de espera, chame a torre 198, decimal 95, QNH 1020. Ok, 1020, via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, Ato 6570. Sistema 1230. E a proa ideal é 1319. Positivo, autorizado direto destino, copiado estimado de pouso 1230. Corre o Juliette me falou meu cancela, o instrumento está presente, prossegue visual para 17. Juliette, Uniforme Romeu, plano cancelado, uso 1106, curva à esquerda, circuito pela direita, pista no 6, autorizado, chama o final baixado e travado. 6, autorizado, vai informar na final baixado e travado, Uniforme Romeu. Mago Pai. Aí, que Golf Mike, corredora check-in, outros pés, escuta. Ai, que graça. Salvador, bom dia, sua carga 6570, ponto de espera da 10. O 6570, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 089. Livre, alinhar e decolar, 10, abre sua carga 6570. 3, e Duna, interferiu o Marte da Tomeu, reportará quando ligar o capouso. Papapá, Eco, Papá Serra, chama agora o centro Recife no 260, alterno no 288. Recife, 260, alterno 288, bom dia. Cordel 9970, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Patiano e Taxiway Índia. No ponto de espera, chame a torre 198, decimal 95, QNH 1020. Tudo bem, vou aí seguir para a parada dela. Tá, obrigado. Juliette Uniforme Romeu, avistado, cheque o trem, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 119. Sente que o trem está baixado, checar autorizado o pouso para 17, poderia confirmar o vento? 130 graus, 119. 130 com 11, gente, obrigado. Absa Cargo, 6570, decolada 09, controle Salvador, 120.8. 120.8, meia. Absa Cargo, 6570, bom dia. Bom dia. Bom dia, controle de Salvador, Absa Cargo 6570, 3000, Pucaracaju, para o 350. Sabe 350, via saída Puca, o Absa 6570. Ok, Puca, 6570. Possibilidade de poder ao final 370. Aguarda 370. Obrigado. 90. A linha é mantendo 09970. Eu 5975, chama agora Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, 2885, voando Frotilha, presidente. Afirmativo. Pode ir. Afirmativo. Azul 2796, autorizado João Pessoa, via Golf 677. Nível 190, decola da pistola 0 após a decolagem curva à esquerda, na saída Conde, aciona 5443, controle 120.8. Positivo de voo 190, decolado da net com curva à esquerda, saída Conde, Golf 677, transporte 5443, controle 120.8 para o azul 2796. A do 2796, cotejamento correto, estava pronto no PAT 3. Irá informar quando pronto. 970. Mais de Golf, mais de controle. 7 modo Charlie para recebendo 200 para isso, confia. General 9970, decolada aos 12, controle Salvador 120.8. 20, muito obrigado. Salvador, muito bom dia, General 9970. Passa 1000 Vesna, como neném. Bom dia, 9970, assino o transponder 5405. 5405 sobe ao nível autorizado, 320. Aciona 5405, atenção, 320, mais ou menos, 0. Visual com LCA para pouso, Mike, Juliette Romeu. Frequência livre, Juliette Romeu. Liberando frequência, bom voo, maravilha. Fez autorizado, chama táxi. Chama quando pronto para o táxi, federal 9975. 2783, prossiga. Poderia coordenar, por favor, uma pro direta para a vitória da conquista? Guarda a coordenação com o centro Recife, 2783. Só aguardo, 2783. Absa 6570, autorizado, nível 370. 370, obrigado. Absa cargo 6570. Que Golf Mike, perdeu contato com o radar 7.7 milhas oeste de Salvador. Atingindo 4.000, vai passar a posição pelo, está autorizado, senhor? 2.000, país livre, aliás, 1.020. Gente, 2.021, autorizado, ele 3.304. Salvador, bom dia, o Salvador 2 transfere, vai cruzar o 200 para 150. Bom dia, 6312-0050, Proditar. Proditar, 0050, 6312. Absa 6570, chama agora ao centro Recife. 2545, alterno 12685, Absa 6570. 2545, 2685, bom dia. Bom dia. Tráfego 12 horas, 4 milhas, helicóptero 510. Seguinte, na 3304. Pronto, táxi, Federal 9975, com 2 a bordo, 2059, Guarulhos. Federal 9975, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1, no táxi em Índia. No ponto de espera, chame a torre, no 8, decimal 95, QNH 1020. Afirmativo, parte 3, parte 1, Índia, quando pronto, chama a torre 11895, QNH 1020. No 2783, chama Recife no 260, até no 288. 260-288, obrigado. 2783. Salvador, 3304, sinal ILS X-Ray, baixado, travado visual. Tan 3304, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 119, informa pista úmida. Gente, é 110 com 19, intensidade? 119. Ok. Tipo em pouso, Tan 3304. Espera, pista 1-0, pronto. Sideral 9975. Sideral 9975, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Sideral 9975. Sideral 9970, chama agora o centro Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, 2685, bom dia. Jet. Rota conforme o plano de voo, nível 360, decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa, aciona 5445, controle 120, decimal 8. Visado 360 com 6, conforme a rota, decola da 10, curva direita na Arbor Elefa, transponde 5445, controle 208, voo 1095. Curva 095, de metro correto, toma pronto, portão 5. Toma. Sim, federal, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha manter no zero, federal. 0095 no 5. 0095 autorizado, chama táxi. Chama pro táxi, autorizado por estacionamento, bom 095. Trote, controle, solo no 21, decimal 1. Gente, Foxtrot 1211, Sam 3304. Poderia confirmar as condições da pista, Sam 3304? Pista fica. Gente. Alô, Salvador, o Tram 3304, Lisboa, Foxtrot, na sua escuta. Tram 3304, táxi autorizado via Alfa, reportante da Taxi Juliette. Fox Alfa, reportará antes da Juliette, Tram 3304. Trau 9975, decolado aos 22, controle Salvador no 20, decimal 8. 208, boa. Clear to level 050. I'm on arrival to 31020. Alright, clear to flight level 050 on the amount arrival on 1020. Tudo controle? 120, decimal 8. 208, boa. Controle. Charlie, Sideral 9975, decolou na sua escuta, perfil da Dael Lida. Bom dia, 9975, sobe 360, vigilância. Sobe para 360, possibilidade de voar direto da Elcia? Autorizado. Pode voar direto Lida, Sideral 9975? Autorizado. Obrigado, Sideral 9975. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90, via pátio, táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre 198, decimal 95, QNH 1020. Após o tanto autorizado, ingresso via Índia, lá 1895 a torre, eu vou 1095. Maneia 312, informa helicóptero 510, próxima duna. Gente, né? 312. Salvador, gol 1095. Autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, gol 1095. Controle 9975. Teria possibilidade de chamar uma coordenação mais à frente, talvez proa de Novoshnachov? Qual é a coordenação com o centro 9975? Pode confirmar, certo? Mantenha a saída agora da coordenação com o centro. Aguarda, 9975. Salvador Azul 2796, Avante 3 está pronto para puxar esse momento. Azul 2796 está livre no Pátio 3, chama táxi. Livre posicionamento, eu informarei para o táxi. Decolada aos 28, controle Salvador 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom. Salvador, gol 095, examine 307. Cura 9975, chama agora o centro de Recife no 251, alterna 13325. 251, secundária 13325, federal 9975. Sou 1095, sobe 360, na vigilância. 360, autoriza, eleva? Estabilizou, já avisou a capista, o Xamé 63, 112. 312, chama a torre 118-95. 295, 312, bom dia. Controle, autoriza, vai de alerta para o 095. Mantém a via saída no 095. Mantém. Tráfego avançado, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus 1, 19, pista seca. Ele pousou, 6312. Controle Salvador, bom dia, 38-59, informação Gol. 859, desce para 4 mil pés, ajuste no 020. 4 mil no 020, 3-859. American Airlines 229, descendo to 2000, feet, descend 1020, approve the land. Okay, descend to 2000 feet on 1020, and we are clear for the ILS X-ray 210, American 229. Salvador, o azul 2796 com POB de 35, autonomia 0520, alternado Serra Bravo, Mike Oscar. Está pronto para o carro. Da ponto de espera da pista no 0, via pátio 3, pátio 1 no Itaxo Índia. No ponto de espera, chame a torre 198 decimal 95, quem negar 1020. Autorizado, táxi, ponto espera, chama a torre, 12895, azul 2796. Do 4299 autorizado, Campinas, via Pesulu 10, por base, após segue conforme rota. Nível 340, decola da pista 1-0, após a decolagem curva à direita na saída da Euleda Motiva, transponder 5447, controle 120, decimal 8. Do 4299, cotejamento correto, chama pronto no portal 8. Meia 312, no solo 33, direita, táxi e Fox Trot, controle solo no 21, décima 1. 219. Xunaia 6312, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, para o 3, 6312. American Airlines 229, helicopter 10 miles ahead, 500 feet. Ok, American 229, we will be looking. Predecolar, pista no 0, vento 110 graus, 119. Autorizado, alinhar e decolar o azul 2796. 095, chama agora Recife no 260, alterna no 288, no 095. 260-288-095. 796, decolador 35, controle Salvador, 120-8. 208, azul 2796. Controle Salvador, azul 2796. 2796. Tá fazendo a decolagem, sobe 190, voa Conte. Iru 190, voa Conte, azul 2796. American 229er is established on final for 10. American Airlines 229, complete approach, contact tower 1895. 1895 for Tara, bom dia. Bom dia. 3859, completa via, chegada para 2000 pés, ajuste no 021, autorizado LS. Completa via para 2000 no 021, autorizado LS. 3859, obrigado. Tower Bravo, the American 229er is final for runway 10. America 229er, I have you in sight, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Okay, clear to land, runway 10, American 229er. Mike Golf Mike, prossiga. Bom, senhor, prosseguindo agora para o farol da Barra. America 229 on the ground at 40. Leave by right, taxi Foxtrot, call ground control 121.1. Okay, 121.1 for ground American 229. Bom dia. Bom dia. Ground bon dia, American 229er is exiting the runway for Command 11. American 229, approve taxi via taxiway Alpha Juliet Gate 11. Okay, Alpha Juliet to Command 11, thank you. Confirme alternativa e autonomia. Azul 4299, autorizado táxi direita à Índia até o ponto de espera da pista no zero. Do ponto de espera, chame a torre, 198.95, QNH 1 no 0, 2, 1. Autorizado táxi direita. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 20 graus, 109. Controle Salvador, muito bom dia, senhor Minha 3, estou no 1, 22, 4. Bom dia, Minha 3, 1, 1, voa, bom, desce para 4 mil pés, 1021. Bom, 4 mil, 1021. Estabilizou, 3859. 859, completa final, chama a torre 11895. 1895, até daqui a pouco. É. Controle Salvador, 120, principal. 1208, azul, 4299, bom dia. Bom dia. 4299. Do 4299, bom dia, sobe 340, via saída da Elvis, lá. Autorizado nível de voo 340, via da El, azul, 4299. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Quarta sessão, 359. Recebo no radar, Mike Golf Mike, reporta Vitor Sul. Pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 099. Sim, pouso na 1 no 0, tá, 3859. No solo 50, livrar direito no 21, décima 1. 21, 1, 3, 8, 5, 9. Paulo, 7089, bom dia. 759, táxi autorizado via taxiway Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 44, 7859. Salvador, é o Michael Mike. Prossiga, Mike. Passando através de partícula sul. Estamos agora a posição 1895. Graças. Torre Salvador, é o papapá Michael Mike. Boa, bom dia. Torre Salvador, é o papapá Mike Golf Mike, bom dia. Bom dia, papapá Mike Golf Mike. Repasse o farol de Itapuã. Ok, questão é fácil de aerostar. Gente. Azul 4299, chama o centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 3325. Passa o 299. Mike of Mike, autorizado direto pátio 5. Mike. O forme final pátio 5, Mike of Mike. Mike, para final pátio 5. Dona Orçaner 63-12, está na ponte número 3 para Recife, solicitado 370. 021, reparte solo controlado. Ai, que graça. Essa é o Xanané 3 ou não? Zero. Decola da pista 10 após a decolagem curva à esquerda na saída Buca Transição Aracaju. Transponder 5465, controle 120, décima 8. Ok, o Chanel 6312, entendeu autorizado, Recife, recebeu 350. Decola da 10, com curva à esquerda e a subida é a Buca Transição Aracaju. Aerovia Nome Zulu 17. Alô? O transponder 5465 e o controle 1208. 6312. Puxa, né? 6312, cotejamento correto, chame pronto no portão 3. Parei. Salvador, 3304. Salvador, 3304, prossiga. Bom dia, gente da Índia, na posição Félix, solicito 340, Brasília. Salvador, 3304, autorizado, Brasília, via UPZulu 17, nível 340. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída Arbor Elefa. Transponder 5466, controle 120, decimal 8. Sampre 304, autorizado Brasília, nível de voo 340, conforme apresentou pela Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor Elefa. 5466, transponder e o controle Salvador 1208, Sampre 3304. Então, 3304, cotejamento correto, chame pronto no portão 7. Chama o negócio pronto no 7, então, 3304. Aliás, visual, 62, 63 ou não? 63 ou não, chama a torre agora, 118, 95. 0, China 63, Zuno 1, afinal o ILS está 1 a 0. China 63, Zuno 1, certo? Alto e claro. Repouso 1 a 0, 63, Zuno 1.